E começa mais um Jogada da Semana. Eu sou o André Zabuzeta e esse programa aqui, publicado tanto no vídeo no canal do Jogatina BG e também podcast no feed do Jogatina BG, certo? Bom, e antes de eu começar realmente com o tema dessa edição, eu vou fazer um pequeno apelo aqui pra saber se vocês estão curtindo esse formato, porque o pessoal não tem comentado muito, né? Apesar do número de reprodução e download dos podcasts e visualizações, o feedback ainda não tá ali, né? E sabe, como produtor de conteúdo, eu gostaria do feedback de vocês pra saber se eu tô fazendo um bom trabalho toda semana aqui com o Jogada da Semana, certo? Então, fica o aviso aí. Aproveita e já se inscreve no canal. Se quem tá ouvindo aí no feed, vão ouvir os outros podcasts e tudo mais. Então, é isso aí. Agora vamos lá pro nosso tema. O tema que eu selecionei pra semana, né, aproveitando o início do segundo semestre, vamos dar uma breve olhada, né, no primeiro semestre no mercado brasileiro. Teve muita coisa de lançamento, especialmente por conta da Galápagos estar publicando muitas coisas, mas não somente a Galápagos, né, tem muita editora que tem feito um trabalho muito legal. O surgimento da Grok, o evento do Diversion Offline foi um reflexo de tudo isso, então isso é bem legal de a gente observar o nosso mercado crescendo, e isso a gente vê refletido no número de lançamentos publicados nesse período, né, e parece edição, eu vou fazer, entre aspas, um balanço geral das melhores experiências que eu tive com jogos lançados esse ano. Em janeiro, a gente teve o lançamento do Twilight Imperium, a quarta edição, e querendo ou não, pra mim, foi um lançamento que esquece valor, tô falando de valor emocional, né, de questão emocional. O Twilight Imperium foi um lançamento, assim, que me deixou muito feliz chegar no Brasil um jogo desse, e muita gente também ter contato a ele, né, eu sei que financeiramente é difícil às vezes comprar um jogo como esse, mas pra quem teve a condição e comprou e se divertiu, tá vendo como que a estrutura do Twilight Imperium é muito massa o jogo e tudo mais. Eu até fiz a série de vídeos num canal no YouTube, né, do especial do Twilight Imperium, e eu fico muito feliz, e realmente é, pra mim é o jogo do mês de janeiro que lançou esse ano aqui no Brasil, certo? E em fevereiro tiveram bem menos lançamentos, mas um deles se destacou, eu até adquiri ele assim, e eu fiz até um vídeo aqui no canal, que foi o Role Player. É um baita de um jogo com temática fantástica, mas ele esconde ali, né, nessa temática fantástica, um jogo abstrato bem legal, com rolagem de dados, com toda a parte de você fazer opções de quais dados você vai utilizar poderes e tudo mais. Essa parte bem abstrata e que foi entregue bem legal na série Role Player, né? O Role Player lançou aqui no Brasil pela Grok Games, né? Eu não comentei, mas o Twilight Imperium veio pela Galápagos. E o Role Player, cara, é um baita de um jogo, é muito divertido pra quem gosta de jogos na linha. Não é um jogo muito parecido, mas vai numa linha bem próxima ali, né? Bem, quase paralelo ali com o Sagrada. É bem show o Role Player. É um jogo que você vai montando o seu personagem de uma aventura de RPG, né? O objetivo não é participar da aventura. O objetivo é você colocar os melhores status, você cumprir os pré-requisitos da sua classe, você fazer coisas que te beneficiam através dos seus antecedentes, né? Então, eu espero muito que as expansões lancem aqui no Brasil, porque eu adorei esse jogo, então, Role Player em fevereiro. Em março, teve um jogo que foi lançado e que me chamou muita atenção, e eu adquiri recentemente, depois de muito tempo, que foi o Wingspan, né? O Wingspan lançou bem no finalzinho de março, e ele teve presença durante o Diversion Offline desse ano, e é aquele jogo que teve, né, durante o seu lançamento, ele subiu muito bem no BGG, e é aquele jogo de maquininha de pontos. A gente até falou sobre ele no Meeple Vortex, a primeira edição, né, do podcast, e ele é muito gostoso, sabe, ele é um jogo assim que você atende para jogadores de primeira viagem, mas ele não deixa a desejar pra galera que já é mais experiente, porque ele entrega uma jogabilidade muito divertida, cara. Ele é bem maneiro, rápido de jogar, e a temática dele é uma coisa bem surpreendente, né, como observador, ornitólogo e outras coisas que você faz com os pássaros, né? Então é bem legal, bem intuitivo, bem simples de explicar, mas não deixa de entregar uma diversão bem da hora. Então, em março aqui eu coloquei o Wingspan. Em abril, o jogo que me chamou atenção foi o Vast, né? Vast, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal, eu peguei ele no Diversion Offline, e depois de um tempo fiz um vídeo aqui no mês de junho no canal, né? Um overview dele. E, cara, esse jogo é muito legal, ele é um jogo assimétrico, ele foi publicado lá fora pela Leather Games, mas chegou no Brasil pela Grok Games. Ele é um jogo onde cada um tem um papel, vai ter a cavaleira que vai entrar na caverna, que busca eliminar o dragão mesmo, ele tá acordando, em definitivo, e fugir da caverna. Tem os goblins que não gostam da presença da cavaleira na caverna, tem a própria caverna, tem o ladrão, então a interação entre eles, e cada um tem um jogo próprio. Isso é muito legal, então por isso, pra mim, o destaque do mês de abril fica aqui pro Vast, As Cavernas de Cristal, jogo lançado aqui no Brasil pela Grok Games. Em maio, a gente não teve tantos lançamentos, até por conta do reflexo que teve do evento do Diversion Offline. Teve lançamentos, sim, mas eu não tive contato com esses lançamentos, né? O dinheiro é curto, não tem como comprar todos os jogos jogos, eu queria, mas o que eu separo aqui, pulando já pro último mês desse semestre, que foi o mês de junho, eu separei dois jogos pra começar. Um deles é o que eu tenho mais jogado recentemente e que entrega uma experiência muito, mas muito legal, que é o Root, né? Mais um jogo da Leather Games, do mesmo pessoal que publicou lá fora o Vast, e ele veio aqui no Brasil pela MeeplBR. E cara, esse jogo, cara, como ele é apaixonante, né? Ele é um jogo assimétrico, cada jogador vai ter suas próprias regras, ele vai ser um jogo que tem alto nível de conflito, né? Você vai participar muito de batalha, movimentar, controlar a área e outras coisas. E na próxima quarta-feira aí vocês já vão ouvir o podcast do Meeple Vortex, que a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre ele. Mas cara, foi uma das grandes surpresas do ano aqui pra mim, pelo menos, assim, o jogo não é desse ano, né? Ele lançou lá fora em 2018, mas no Brasil chegou em 2019. Outro jogo que lançou recentemente pela Bucaneiro Jogos, que é um jogo da Board and Dice, né? Que é o Teotihuacan. E Teotihuacan é um jogo da escola italiana de design, né? Do Daniele Taschini, se eu não me engano. E como esse jogo, ele entrega uma experiência do estilo de jogos europeu, assim, bem consolidada, né? Você vê como a evolução do designer de jogos como o Tzolk'in e outros jogos que ele publicou, e você vê reflexos disso, mas não de uma maneira muito semelhante. Você vê mais uma evolução. E esse jogo, ele entrega uma espécie de rondel, sem você perceber, no tabuleiro. Fora que ele tem os componentes, a arte muito bonita. Então, recomendo aí pra você que não jogou o Teotihuacan, lançado aqui no Brasil pela Bucaneiros. Eu não tive minha cópia ainda, mas quem sabe no futuro eu tenha uma cópia aí do Teotihuacan. E até faço um vídeo aqui no canal pra galera que for acompanhar, certo? Bom, esse vídeo é um pouco mais curto para fazer esse balanço do que eu joguei, do que eu gostei no primeiro semestre desse ano. Eu pretendo voltar a fazer um vídeo no final desse ano pra também falar o que foi lançado no segundo semestre. E cara, como teve lançamento, queria ter jogado muito mais coisas e infelizmente não deu, porque é muita coisa, você tem que ter muito dinheiro, os preços elevaram, né, dos jogos por conta de N motivos, e é difícil a gente ter tudo, né? E se caso você curtiu algum título que eu deixei de comentar aqui, por favor, deixa nos comentários, diga aí quais são as suas experiências para cada mês, se você quiser fazer um top 5, um top 6, né, já que são 6 meses, fica à vontade, deixa nos comentários, participa dessa discussão. Lembrando, o combustível de todo produtor de conteúdo é o comentário, né? Ele é o feedback que vocês dão, né? Você também pode apoiar, de certa maneira, o produtor de conteúdo quando ele tem campanhas de financiamento coletivo, como é o caso do Jogatina BG, com a campanha lá no PicPay. Então você pode apoiar no picpay.me/jogatinabg. E também existem lojas parceiras, como é o caso da Bravo Jogos, né? bravojogos.com.br, onde você compra diversos desses jogos que eu comentei lá, com preços promocionais e também parcelamento muito da hora lá em 10 vezes sem juros, certo? Eu vou ficar por aqui. Abraço e até o próximo turno. Tchau!